sentido. Aí, mano, você tá ligado que a correria do dia a dia é embaçado. Penso e logo imagino, vou te falar o que eu tenho vivido. Não é de hoje que o gueto é sofrido. Desde antigamente, zumbi lá nos Palmares foi mais um sobrevivente. Revolta pelas costas chicotadas, maldades que a sociedade engoliu calada. Noites quentes, mas cuidado, deu mancada. Será derrubado policiais, bando de folgado me batem na cara sem razão. Raça do caralho, mas o mundo gira irmão. Não se iluda, as falsidades corrói os corações na injúria. Com tanto tempo não consigo mais entender, porque alguns têm que morrer por não ter o proceder. Qual é o prêmio, a medalha do milênio, a pobreza ou desemprego? Qual jogo que eu posso brincar, bang bang ou eternamente descansar? Vejo várias famílias pelas drogas moronar, isso me machuca só de relatar. Mas é a realidade, sem maquiagem, não me escondo, me mostro com coragem. Meu CEP em quilo vale mais que uma verdade. Moleque cresceu revoltado, também sua infância inteira pelo seu pai foi espancado. O amor foi encontrado nos jardins esquartejado. Beethoven fez lindas canções, mesmo surdo tocou em vários corações. Thomas Edison foi criticado, chamado de retardado, mesmo assim inventou a lâmpada e não foi desanimado. Melhorias no Brasil, cadê? Ninguém quer saber, meu povo sofre, estou cansado de apanhar. Está na hora de eu bater, a minha gente anda sempre assustada. Sem liberdades nem cola mais nas praças, nas madrugadas é morto as pauladas. Vixe, mano, várias fitas estão erradas. Na São Francisco rola droga toda hora, ninguém para, nem a Nádia, nem a Rota. Sou um novo exemplo pra sociedade, guerreiro das verdades, mas de mil utilidades. Eu sei, faz sentido, respeito gera vários amigos, mostra que você é capaz. Demonstre o amor e muita paz. Vamos lá, o tempo se vai e não volta nunca mais. Faça por amor, se livra do ódio, do preconceito e do rancor. Escute essas palavras de um bom compositor que foi julgado pelo erro do passado. Mostra que mudou, mostra seu valor. Tudo nessa vida faz sentido, moro? Mano de idade me falou com humildade, quem planta vento colhe tempestade. Ideia certa de verdade, só falou a realidade. Não sei como explicar as cores do céu, da terra e do mar. Gosto amargo do ferro ao disparar, consequentemente famílias que irão chorar. O abraço sincero do seu filho ao se levantar. Falo com papel nesta noite tão cruel, escrevo as verdades sobre este escuro céu. Quem nunca passou por um simples desespero, policiais ao seu redor, você pensou que foi o melhor, mas hoje está guardado com seus inimigos na pior. O mundo traz suas maldades, temos que encarar com muita realidade. Olha nossas vidas, nada a melhorar, acredita na vitória que você alcançará. Estamos distantes de tudo, hoje tudo bem, amanhã estamos de luto. Dor, fé e esperança, ninguém explica a sinceridade de uma criança. O brilho do sol, seu filho fazendo gol por você no futebol. Ataques de gangue sem poder se escapar, mas um corpo que sangra na calçada. Parece que estamos brincando com nossas vidas. Isto não é filme, não tem bala de mentira. Tem doenças, desnutrição, feridas, dores no coração. Falta saúde e casa pra morar, um hospital decente pra pessoa se curar. Ninguém enxerga que o problema está na casa de milhões, e o povo parece não mostrar preocupações. Nada mudou, ninguém nunca me contou que há verdades que machuquem a mente das inferidas. É difícil de aceitar, de entender ou de quem sabe amar. Quando amanhecer, mano, nessa vida nada é para sempre. Então pare e vence, os obstáculos a gente vence. Filho mata pai, pai mata filho, até quando haverá essas mortes sem sentidos? Você arriscando a sua vida de graça, varando então várias madrugadas. Seu medo adormece junto com a noite gelada, faz você esquecer da sua mãe que vive. vive preocupada, que reza por você. Vivo chegar na sua casa, ela finge nem ligar pra nada. E quando você sai que rola é desespero e lágrimas, por ela ter se esforçado a sua vida inteira, te dando carinho, roupa lavada e comida na mesa. Você falando de seus sonhos, ela alegre observava, agradecia a Deus por você ter mais uma guerra conquistada. Dê amor à sua mãe, mostre seu valor, treta, fama, ganância, sai dessa jogada, morô. Basta em si mesmo acreditar, e mano, nunca é tarde pra se levantar, pra se levantar.